Fala galera, Giliar Lopes aqui na área, tricolor carioca, muito orgulho, trazendo para vocês mais um episódio do Quick Quest, a rapidinha do podcast. E semana passada a gente trouxe o episódio com o post-mortem do Fio 14 e do jogo da Copa. Vocês, né, quando foram chamados aí, né, para deixar seus comentários, vocês entregaram, né, bastante. Então tem muitas perguntas, muitas curiosidades que a galera deixou aí nos comentários. Eu decidi então fazer um quick aqui para responder a tudo que vocês estão perguntando. Tem bastante coisa para falar, então eu vou dar uma acelerada aqui. Então a primeira pergunta veio do William Carvalho. Essa daqui ele coloca a bola na minha frente quicando para eu bater de primeira pro gol, né? Que ele pergunta aqui se existem features diferentes o suficiente comparado com o FIFA 14 para justificar a compra do jogo da Copa do Mundo. E porque eu falei bastante sobre o jogo da Copa do Mundo ter um público mais casual, isso daí não é uma escolha nossa. As pessoas têm esse interesse maior em futebol na época da Copa, muitos deles que não se interessam por futebol no videogame normalmente. Então tem esse esforço para o jogo ser mais fácil de ser aprendido pelo jogador casual, mas está longe de ser a única feature exclusiva. Na verdade, o jogo da Copa ele foi feito por um time completo lá, comparável ao tamanho do time do FIFA, durante 16 meses. Então, a gente produziu uma quantidade de conteúdo muito grande, que é exclusivo dele, e que você dificilmente vai ver muito desse conteúdo voltar para os jogos FIFA por vários motivos. Um dos motivos é o fato de que a Copa do Mundo é realmente um episódio singular, é a festa maior do futebol, é onde a gente tem um esforço muito maior de mostrar o que acontece não só dentro das quatro linhas, né? Então a gente tem melhorias de gameplay, tem, é como se fosse um FIFA 14,5, se você quiser a melhor, mais completa, mais atual versão da nossa jogabilidade, é no jogo da Copa que você vai encontrar. Ela já é evoluída com relação ao 14, a gente deixou o jogo mais explosivo, a gente ouviu muito feedback da comunidade sobre o FIFA 14 ter ficado um pouco lento na hora de você acelerar, desacelerar e mudar de direção. E a gente atendeu a isso, a gente fez uma nova tunagem com que o jogador, se ele for bom o suficiente e tiver os atributos atléticos e técnicos bons o suficiente, ele vai conseguir acelerar, desacelerar e ter um controle da bola com maior rapidez. Vai conseguir fazer essa mudança de direção mais rapidamente. O jogo em si não ficou mais rápido, mas os jogadores estão, vamos dizer, mais ágeis, né? Mais explosivos. Mas fora do campo também, a gente, cara, trouxe o torcedor para o meio da experiência. Então, onde você olha nesse jogo da Copa, tem a torcida, um personagem principal. Porque acontece isso também na Copa do Mundo, quando, né, os cortes de câmera sempre mostram aquele torcedor mais irreverente, com fantasias e perucas engraçadas, pintura na cara, ou as meninas bonitas, né, a Larissa Riquelme aí, celebridade de Copa do Mundo, né, se ganhou seus 15 minutos de fama através da Copa. Então a gente trouxe isso também. Então, pela primeira vez, inclusive, a gente teve artistas mulheres, né, fazendo motion capture para nós, que era justamente para serem as meninas da torcida, né? Não cheerleaders, mas mulheres na torcida mesmo. E esse resultado tá lá. Cara, teve muita coisa. Se eu começar a falar de Copa do Mundo, tem muitos modos de jogo que só existem nesse game. Tem 203 seleções. Não todas as que participaram das eliminatórias. Você pode montar os grupos da Copa que você quiser, ou você pode jogar as eliminatórias em qualquer uma das regiões do globo e ver quem é que se classifica e fazer a sua Copa do Mundo de mentirinha. Ou, claro, você pode jogar com toda a autenticidade da Copa do Mundo real. E tem muita coisa, cara. Você realmente precisa dar uma olhada no jogo para poder ver a quantidade, mas pode ter certeza, foi um time completo. Quase todo ele exclusivo para o jogo da Copa. A parte que a gente mantém comum entre o jogo da Copa e FIFA normal são, por exemplo, os produtores, a parte de criação, porque a gente precisa garantir que a direção do game seja a mesma. Não pode ter um jogo da Copa que destoie muito da visão que nós temos para o futuro do FIFA, porque isso não se encaixaria com a série e não seria bem recebido pelos nossos fãs. Um game que jogasse fora, vamos dizer assim, muito do que a gente vem construindo. Então não, é um game que tá na mesma direção e tem, cara, muito conteúdo exclusivo aí. Mas essa é a pergunta fácil de responder, porque é praticamente o que eu sou treinado para responder durante Producer Tours, durante qualquer evento de divulgação do game. Aí o Rodrigo T. deixou muitas perguntas, que muitas delas muito boas. Eu vou tentar respondê-las todas aqui também rapidinho. Ele pergunta, a primeira coisa que ele fala, performance dos menus. Ele gosta da arquitetura de menus que a gente trouxe no FIFA 14 e no Copa do Jogo da Copa do Mundo. Ela está ainda mais enriquecida e com, né, toda uma temática brasileira, as formas e as cores. É, você vai ver que tem uma inspiração muito grande no Brasil. O nosso lead interface designer para o projeto da Copa é colombiano, então entende um pouco mais dessa cultura sul-americana e consultou muito comigo durante o processo de desenvolvimento para ter certeza que aquilo, que o resultado daquilo realmente se sentia, né, parecia a cara do Brasil. Então, no game da Copa você vê. Mas quando ele fala de performance, muito disso é, um é o fato dos leitores de disco e hard drives serem muito lentos nessas plataformas Xbox 360, PlayStation 3, principalmente o PS3. A gente tem problemas sérios de streaming do HD ou do disco. E isso faz com que os nossos menus, que agora são mais incrementados, tem muitas imagens, etc., de alta definição, eles demorem um pouco mais para carregar. Então, eu sei que isso aí não ajuda para quem tem os consoles da geração atual, mas com certeza, por exemplo, nos consoles da próxima geração, esse problema já não existe mais. E a gente está tentando, a gente tenta otimizar, mas você manter a qualidade, manter, né, o grau de refinamento e ainda assim trabalhar contra, né, uma limitação do hardware é sempre um desafio grande. Então, por isso que muitas vezes os menus do FIFA acabam dessa forma como ele está reclamando ali. E depois ele pergunta. Que porque o jogo da Euro 2012 foi um DLC para FIFA, acho que 12 na época. Não lembro qual era a versão, devia ser o 12. E por que então que o jogo da Copa 2014 não foi DLC para FIFA 14? É muito fácil também de responder essa pergunta. Como eu falei, o maior motivo, eu acho, é a quantidade de conteúdo e esforço que é colocado nesse jogo. O jogo da Copa é um projeto que merece ser do mesmo tamanho de qualquer outro projeto de game completo que a gente faz, quanto que o Euro 2012 a gente fez essa experiência de fazer com um budget reduzido, um tamanho de time reduzido, uma quantidade de conteúdo também menor, e oferecer isso como DLC do FIFA para sentir esse mercado, né? E tirar uma experiência daí. Mas Copa do Mundo nunca teve essa. Nem passou perto da nossa. Do nosso pensamento fazer como DLC, porque tem uma quantidade de conteúdo realmente que merece um jogo completo. E com certeza, eu acho que quem comprar o jogo, pagar aí os 179, que acabou sendo o preço no Brasil, ou 60 dólares aqui fora, não vai se arrepender, não vai achar que levou pouco conteúdo pelo dinheiro, porque realmente a gente tem muitos modos de jogo, muita inovação nesse game. Uma outra inovação que eu até esqueci de comentar na resposta anterior. Treinamento, cara, é um negócio que muda completamente o jogo. Agora a gente usa aquela nossa tecnologia dos jogos de habilidade, né, os skill games, para fazer os jogadores treinarem. Então, quando você está na sua campanha, ou das eliminatórias, ou da Copa do Mundo mesmo, você tem agora dias de jogo e dias de treinamento ali embutidos, onde você vai escolher, não pode treinar todos os jogadores ao mesmo tempo, você vai escolher quatro jogadores, vai escolher qual tipo de drill que você vai fazer, qual tipo de treino, e esse tipo de treino vai melhorar alguns atributos, não todos. Então, é um jogo realmente de balanço aí, uma estratégia muito interessante, onde agora você pegou um time que já é muito bom, tem algumas peças muito boas. O que é a melhor estratégia? Você deixar os seus melhores jogadores ainda melhores, para fazer mais diferença ainda, ou você tentar treinar aqueles que não são tão bons para ver se nivela o time um pouco mais, ou encontrar aquelas posições que você está mais deficiente, treinar ali. Principalmente quando você joga desde as eliminatórias, dá para dar um impacto muito grande no seu time resultante de você usar o treinamento durante a campanha. Então, esse eu acho que é já um exemplo grande de, pô, isso é um FIFA avançado, é um FIFA 14 com muito mais, né, do que simplesmente, sabe, meio ano de desenvolvimento, na verdade, mais de um ano e meio, é quase um ano e meio de desenvolvimento, são 16 meses, né, é quase um ano e meio, e um time completo. E esse é um outro exemplo de feature que entrou no jogo da Copa que eu esqueci de mencionar. Mas, como ele estava dizendo, o outro motivo para não ser DLC é como eu falei, porque a gente espera que seja um público muito mais casual, que não necessariamente joga FIFA todo ano. Seria burrice a gente querer obrigar o cara a ter o FIFA 14 para poder jogar o jogo da Copa. Né? Então não faria sentido. Tem esse apelo, e o que vai capturar esse jogador casual é ele chegar na loja e ver aquela caixinha com o troféu da Copa do Mundo na frente. É um outro motivo pelo qual a gente não tende a colocar jogadores na capa dos jogos da Copa, mas sim o troféu e bandeiras. Porque as pessoas, mesmo que não entendam de futebol e não conheçam os jogadores pela cara deles, sabem o que é o troféu Copa do Mundo, sabem o que é o nome Copa do Mundo, né? E vão ser impelidos a comprar. Talvez mais do que se colocasse, por exemplo, o Messi na capa. Tudo bem que o Messi é uma celebridade mundial também, que a maioria das pessoas vai conhecer, mas poderia parecer que é só mais um jogo FIFA e não um jogo especial para a Copa do Mundo, que é um objetivo da gente também se diferenciar dessa maneira. Então tem muitos motivos aí que eu poderia citar pelo do motivo pelo qual não é um DLC. Mas nunca passou pela nossa cabeça que o jogo da Copa do Mundo, cara, esse é o evento mais importante de futebol do planeta, né? É o jogo mais importante, vamos dizer assim, que a gente faz, e só acontece a cada 4 anos. A gente realmente precisava dar para ele a quantidade de conteúdo e o tratamento que ele merece. E a gente acredita que conseguiu fazer isso. Aí ele fez uma pergunta também que muita gente faz, que é sobre licenciamento, né? Porque times, seleções, têm os nomes, seus rostos, não são corretos, não são precisos. Então, licenciamento é um dos maiores desafios que você desenvolveu o FIFA, e um no qual eu tenho estado bastante envolvido ultimamente, não na parte de negociação, eu não converso com nenhuma organização, nenhuma entidade, mas do lado do jogo, de determinar que licenças a gente vai correr atrás e que licenças são... Deu prioridade 1, prioridade 2, e aí passar isso para o departamento que faz essa negociação, né? Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro é uma das grandes prioridades de novas licenças que a gente adquiriu recentemente, né? Já tem todos os times da Série A licenciados, e até uma side pergunta dele aqui foi: qual é a chance da gente ter a Série B do Campeonato Brasileiro? Eu acho que tem uma chance maior do que ter a Série B de praticamente todos os outros países que ainda não tem, porque o Brasil é realmente um mercado muito forte no momento. Agora, a qualidade do futebol e o profile da Série B também tem que melhorar para poder isso acontecer. Eu acho que é uma coisa até engraçada de se falar, mas com times grandes disputando a Série B praticamente todo ano, a gente tem um time considerado grande, um ex-campeão brasileiro disputando a Série B, ajuda a você chamar a atenção para isso. Então, por exemplo, esse ano a gente vai discutir lá e vai falar: pô, o Vasco tá na Série B, o Vasco é um time relativamente grande, aí desculpa os vascaínos se eu estiver fazendo pouco caso, mas o Vasco é um time que as pessoas dentro da EA vão saber qual é, entendeu? E aí vão notar: pô, o Vasco tá na Série B, a gente não vai ter Vasco no jogo, o que a gente faz com o Vasco no jogo? Pode ser daí que saia um incentivo maior, uma justificativa maior de se gastar o dinheiro que a gente precisa gastar para licenciar. Mas para responder a sua pergunta, né, de maneira bem clara, Cada um desses acordos é uma licença separada. São poucos os casos onde a gente tem licença de tudo com uma negociação só, como é o caso da Copa do Mundo. Para o jogo da Copa, a gente licencia o torneio com todos os times, camisetas, técnicos, juízes, se a gente quisesse, tudo que a gente quiser. Os estádios, né? Muito importante. A gente trouxe todos os 12 estádios brasileiros completamente autênticos. Eu tive acesso aos arquitetos, eu liguei para eles, conversei com eles pelo fato de falar português, para que a gente pudesse obter o material de projeto, porque muitos desses estádios não estavam prontos, alguns já estão prontos até hoje. Imagina 8 meses atrás, quando tinha um deadline para a nossa arte ficar pronta no jogo. Então eu entrei em contato para poder obter esse material. Alguns arquitetos ajudaram bastante, outros nem tanto. Alguns perguntaram quanto que eles iam ganhar com isso, sem saber que é nosso por direito, né, o acesso a esse material, que se eu não conseguisse direto com ele, eu ia pedir a FIFA e a FIFA ia conseguir, né? Mas, de qualquer forma, é um exemplo diferenciado esse da Copa do Mundo, onde a gente paga para a FIFA e tem tudo. Né? No geral, um game de clubes é complicado, cara. Por exemplo, com a FA, que é a Football Association da Inglaterra, a gente tem o direito das 4 ligas profissionais que tem na Inglaterra, 4 divisões profissionais que tem na Inglaterra, todos os seus times, todo likeness, tudo a gente tem direito com uma negociação só, porque eles são muito bem organizados dessa maneira. Mesma forma a Alemanha, mesma forma a França, mas no Brasil, por exemplo, já não é assim, Portugal não é assim, na Espanha não é assim, onde você tem que negociar clube a clube, e isso aí, cada negociação dessa existem termos diferentes, tem clubes que simplesmente não querem, ou querem pedir um valor absurdo. Mesma coisa as seleções, ele pergunta sobre qual critério de ter seleções. Uma coisa é você poder ter a seleção no seu jogo, com os nomes dos jogadores. Outra coisa é você ter o uniforme licenciado. Então a gente tem que pagar separadamente para essas coisas, né? E por isso que algumas seleções não têm seu uniforme licenciado no jogo. Algumas não aparecem simplesmente no jogo. Isso tudo é porque você tem que negociar com as associações de futebol, as CBFs, vamos dizer assim, de cada país separadamente para ter acesso às seleções. Exceto no jogo da Copa, como eu falei. Aí você já tem acesso a tudo por conta da FIFA. Né? Então cara, é realmente complicado. E tem coisas também que a gente tem a licença, mas não faz porque a gente não tem budget ou não tem tempo para fazer. Por exemplo, a gente queria que todo jogador do jogo inteiro tivesse o seu rosto escaneado e representado com o máximo de fidelidade. Agora, é possível fazer isso? Você tem acesso a esses jogadores? Daí, mais uma vez, o fato da gente ter parcerias com a FA na Inglaterra nos dá acesso. Você, durante a pré-temporada, vai até um Tottenham, um Manchester City, e a gente tem outros acordos também, por exemplo, com o Barcelona, a gente fez com o Atlético de Madrid e alguns outros times, mas você tem acesso a esses jogadores enquanto eles estão fazendo pré-temporada para colocá-los dentro da nossa, do nosso material lá, nossa salinha de captura de rosto, onde tem lá, já ficou famoso, já tem vários vídeos na internet, se você procurar, você vai encontrar essa tecnologia que a gente utiliza para tirar mais de 100 fotos do entorno do rosto do cara. A gente senta o jogador lá no meio, ele olha para frente e essas câmeras batem uma foto ao mesmo tempo, e isso, na verdade, já constrói um modelo 3D um pouco cru, mas que já é um ótimo começo para a gente poder modelar e texturizar o rosto desses jogadores. Agora, se a gente pudesse ter acesso a todo mundo e ter tempo e ter o budget, né, o dinheiro, para fazer isso com todo jogador do planeta, claro que a gente ia fazer, mas e aí, tem dinheiro para isso? É muito complicado. Então, a gente, por isso que nem todos os jogadores têm a sua, né, sua likeness, né, sua imagem perfeita no jogo. E, mais uma vez, isso aí, os produtores, como eu, por exemplo, como produtor dessa parte, sou uma das pessoas que opino na hora de fazer a lista e ver, ó, esse aqui é o budget, isso aqui é a quantidade de jogadores que a gente pode fazer, vamos escolher quem são esses jogadores que a gente vai correr atrás e quem são as prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, e aí depois vai para uma negociação e vai para ser feito. Então é assim que funciona. Mas tudo isso são licenças separadas que a gente tem que negociar. Outra pergunta dele aqui, tô quase sem voz já, mas tudo bem. Se vocês eventualmente conseguem segurar features prontas para valorizar um próximo lançamento, principalmente no caso de um jogo da Copa. Olha, cara, nossa lista de trabalho a fazer, ela é tão grande que a gente não precisa segurar feature, entendeu? Se tinha um momento para segurar feature, por exemplo, era agora no momento da transição para nova geração. Né, vamos dizer, deve haver executivos e pessoas interessadas no lado business da coisa que queriam, mesmo que uma feature fosse possível de ser feita na geração atual, segurá-la para a geração nova, para poder fazer com que as pessoas comprem os novos consoles e os novos jogos da próxima geração, né? Mas a gente não teve essa abordagem aqui dentro. Como eu contei um pouco no post-mortem da semana passada, para cada feature a gente realmente tinha limitação técnica, né? Quando a feature não tinha limitação técnica, a gente fez para as duas, né? Sempre colocando o máximo que a gente puder de melhoria, de inovação nos dois jogos. Assim, a gente não teve esse tipo de escolha para fazer, né? Se a gente escolhe não trazer uma feature num determinado jogo, é porque ou não deu tempo de polir, sabe? Muitas vezes acontece isso, de você planejar, executar, e chega na hora do polimento, pô, isso aí não ficou bom, não ficou divertido. Então a gente corta no último minuto, às vezes aconteceu, a gente cortar na última semana uma feature, alguma coisa, mas isso aí não é porque a gente quer guardar pro próximo jogo. Ela acaba saindo no próximo jogo porque a gente aí passa a ter mais um ano para poder trabalhar em cima dela, mas o único motivo seria realmente uma limitação técnica ou de qualidade. Nunca foi uma decisão estratégica. Não vem alguém do marketing e diz pra mim, ó, melhor você não botar essa feature aí, porque a gente já tem muitas e pro ano que vem não vai ter nada, porque sempre tem. Então a nossa lista é gigantesca de coisas que a gente ainda pode fazer para esse jogo, então tão cedo não vai faltar nova feature pro FIFA. Aí depois o Rodrigo continua aqui falando sobre um episódio que a gente falou de direção do motion capture, né, e perguntando se essas features chegaram a ser implementadas. Na verdade, ele fala até da nova geração aqui, não foi na nova geração não, isso aí foi para o jogo da Copa do Mundo mesmo, que é um jogo da geração atual, do PlayStation 3 e do Xbox 360. Então quando você joga o jogo da Copa, você vai ver torcidas em altíssima resolução. A gente deu ali uma garibada, né, e teve que ser bastante criativo nos ângulos de câmera que a gente usa para fazer parecer que tem muito mais personagens ali do que realmente tem, porque essas máquinas não conseguem renderizar muitos personagens em altíssima definição, mas a gente conseguiu ali com uma cinematografia bem, bem criativa trazer esses personagens da torcida em altíssima definição. E aí aquele motion capture que a gente fez, onde eu falei que houve mulheres pela primeira vez para os jogos FIFA dentro do motion capture, porque a gente nunca fez captura para torcida, a gente sempre fez para dos jogadores em si, e a gente não tem futebol feminino, né, ainda. Então a gente trouxe esses atores e eu tive que ensinar para eles como é que se portava um torcedor de futebol, porque eram atores canadenses que provavelmente não são não assistem muito futebol, com certeza nunca foram num jogo na América do Sul, na Europa. Então eu tive que mostrar muitos vídeos para eles, tinha muita referência, foi um episódio bem legal. E sim, essa feature é uma das maiores, da que eu tenho mais orgulho, que eu trouxe para o jogo da Copa do Mundo, que são né, o que a gente chamou de Hero Crowd, os torcedores heróicos, que são aqueles torcedores que aparecem na transmissão de TV porque eles ou estão mais animados do que os outros, ou eles têm uma roupa, uma indumentária, uma pintura no rosto, um chapéu engraçado, uma peruca, ou são as meninas gostosas, as mulheres gostosas. Então a gente também fez, construiu esse personagem, fez a captura, teve uma negociação grande aí, um arranca-rabo com a FIFA e com a SRB para garantir que a gente continuasse E for Everyone. Porque algumas cenas, não que tivesse nada explícito, mas tinha meninas de biquíni, e a gente teve que cortar alguns dos nossos recursos, dois ou três só, que foram considerados que não seriam E for Everyone, né? Ou se fosse E for Everyone, ia ter uma tarja, né? alguma coisa escrita avisando de algum conteúdo especial. E a FIFA, uma parte do nosso acordo com eles é que o nosso jogo seja E for Everyone, sem nada escrito, né? Não pode ter nenhum qualificante ali, né? Uma frase de qualificação. Então a gente teve que negociar aí para poder manter as meninas gostosas no jogo, mas no final tem bastante menina gostosa no jogo, não se preocupa não. Mas foi aí que foi essa feature que eu contei lá num outro Quick Quest, tá, Rodrigo? E ele fala aqui, mas acho que tem mais duas perguntas dele, que mandou bem. Ele perguntou, quando eu falei num episódio sobre a câmera e reação do técnico na geração passada, isso foi pro FIFA 13, a gente acabou tendo que cortar, foi uma das features que não ficou com qualidade suficiente, que eu acabei até falando aqui. Foi um aprendizado para mim, porque nós investimos muito nela, insistindo muito para tentar colocar uma feature que no final eu devia ter percebido antes que ela não ia ficar na qualidade suficiente. Isso, na verdade, a gente acabou nunca mais voltando a ela, porque a gente chegou à conclusão que para fazer com a qualidade precisava ser na nova geração. Então, quem sabe, nos próximos jogos aí, não posso adiantar nada, mas quem sabe pros próximos games da série FIFA na nova geração a gente consiga trazer um técnico com a qualidade mesma, né, comparável com a dos jogadores, que antes a gente simplesmente não tinha memória para isso. Já tinha 22 jogadores, mais 3 árbitros, mais um monte de outra coisa que a gente fazia, e não tinha memória suficiente para botar, para ter um técnico que fosse da altíssima qualidade, alta resolução, texturas e modelo e tudo, e animação, esqueleto dele. Então, na nova geração, agora essas barreiras já não existem mais. Então, quem sabe essa feature apareça de novo. Não vou adiantar nada por aqui, não. E, finalmente, última pergunta dele é sobre, né, modos clássicos nos jogos da Copa, como teve no World Cup 98, onde você podia jogar partidas antigas. Também é uma outra feature muito querida, que a gente sempre quis muito fazer, mas o problema é o seguinte. Naquela época ainda não era tanto assim, mas hoje FIFA é conhecido pela autenticidade. Então, para fazer uma feature dessa, se eu for fazer uma partida da Copa de 70, a final da Copa de 70, eu ia ter que licenciar a imagem do Pelé, do Tostão, do Jairzinho, ia ter que correr atrás de todo esse pessoal para fazer acordos com eles específicos. Como, por exemplo, foi no FUT Legends, como ele até mencionou ali, aquele modo no Ultimate Team 14, onde tem vários jogadores clássicos. A gente teve que ir em cada um desses jogadores e licenciá-los separadamente. Então, para o caso de um modo clássico para a Copa, cada partida clássica que você quisesse representar, só dos titulares são 22 licenças novas. Sem falar dos uniformes dessas seleções, porque você quer mostrar o futebol de 70 com a roupa de 70, aquele short curtinho, né, todo jeitão que era o futebol em 70. E para isso você não pode, por exemplo, eu tenho um acordo com a seleção brasileira e com a Nike, que é a fornecedora do material da seleção. Eu não posso mostrar a seleção brasileira com outro tipo de uniforme, a não ser que a Nike aprove. Então é como a gente faz os uniformes clássicos. Mas eu ia ter que ir até as fornecedoras. Então, se eu quisesse fazer o uniforme realmente, né, igualzinho, se fosse a Adidas que fosse a fornecedora naquela época e hoje é a Nike não vai gostar que tenha um Brasil usando Adidas no jogo, entendeu? Já que eles são o fornecedor oficial atual. Então, tudo isso aí são trâmites de licenciamento que é preciso navegar com muito cuidado. E outra, a outra opção, né, vamos dizer assim, que a gente teria é fazer sem essa autenticidade toda. Sem os nomes de jogadores corretos, sem o likeness dos jogadores, sem o likeness dos uniformes. E isso não é FIFA mais. Já passou do tempo de que a gente podia não ter autenticidade total no nosso game. Entendeu? Isso aí é a concorrência que faz isso. Nome de jogador imaginário, nome de time imaginário, não é o jeito FIFA de fazer as coisas. Então, uma feature dessa, como o modo histórico na Copa do Mundo, que a gente sempre teve vontade de fazer, se a gente não puder fazer direito, não fazer com todas as licenças, eu sou contra fazer. E, na verdade, aconteceu essa discussão durante o projeto da Copa do Mundo 2014, onde eu acabei tomando essa decisão, que se era, não ia ter como fazer com total autenticidade, que não ia ter budget para licenciar tudo que era preciso. Então, aí a decisão foi colocada para mim. E aí, vamos fazer sem autenticidade ou não vamos fazer? Eu achei que não valia a pena fazer. Para você ter, entendeu, o Pelé, se não se chama Pelé, se chama, entendeu, Pelinho, entendeu? Eu não quis ter que, eu achei que não ia ter, entendeu, sentido, não é FIFA isso. Então, quem sabe no futuro a gente consiga mudar ou a maneira que se negocia isso, ou um investimento maior que vale realmente a pena o retorno para fazer um modo desse. Eu gostaria muito de fazer isso. E então aí eu fecho as perguntas do Rodrigo. Ele também reclama ali mais embaixo daquele negócio do jogador ir aos quintos do inferno buscar a bola para procurar, para bater o lateral enquanto o relógio corre. Isso daí, Rodrigo, é mais um exemplo dessa dificuldade de fazer o game para as duas gerações. Você até mencionou ali em cima que você não jogou da nova geração. Na nova geração tem gandula. Na nova geração, o jogo, todo mundo está em volta do campo, na verdade, está atento à bola quando ela sai e já fornece essa bola para que o jogador continue o mais rápido possível. Então a gente implementou isso, foi uma mudança fundamental no nosso gameplay, a maneira como a bola fora de jogo é tratada, que não tem mais aquele teleporte dos jogadores em várias situações, e cada vez mais situações a gente está fazendo com que não haja teleporte. Então na nova geração o tiro de meta já não tem mais, os jogadores vão lá, pegam a bola, dão pro o goleiro bota no chão e bate o tiro de meta. Então, e a ideia é que cada vez mais esse gameplay seja contínuo realmente, entendeu? E no jogo da geração atual, no FIFA 14 do Xbox 360 e PlayStation 3, ficou meio terminada essa feature, porque a gente não tinha o poder de processamento para botar a cabecinha lá dos gandulas, dos outros personagens, para funcionar. Então os jogadores é que tem que buscar a bola, e quando essa bola está fora do alcance, tem um corte ainda, tem um teleporte. É assim que funciona. Mas na nova geração já não é mais assim. Então isso aí foi mais uma vez essa dificuldade. E não tinha como a gente quebrar o nosso gameplay em dois branches de uma forma tão fundamental, porque essa foi, você reescrever a maneira como Out of Play funciona, tinha que ser feito para tudo, não ia dar para fazer só para nova geração, porque a gente ainda mantém uma base de código que é muito compartilhada e um time que é compartilhado para fazer esses dois jogos. Então não dava para a gente fazer duas features diferentes. E acabou que o jogo da geração atual não é o ideal a maneira como funciona isso, porque o gandula não tem gandula. Né? O jogador é que tem que buscar a bola. Mas na nova geração já está resolvido. Então esse é um pouquinho de contexto. Daí, para terminar aqui, o Rafael Campos e o Anderson Cardoso. Então, o Rafael pergunta como é que é o processo de reparo de bugs. Se é periodicamente, se é apenas para bugs maiores. A gente tem o que a gente chama de finally, finalização do jogo, que é você... quando você se declara alpha, você está feature complete, e aí não tem feature nova, só tem polimento e bug fixing. E daí, nos próximos, sei lá quanto tempo, a gente não divulga o tempo, mas nos últimos X semanas, a gente só faz bug fixing do jogo para ele virar gold, que é quando ele, né, ou final, como a gente chama internamente, que é quando ele está pronto para manufatura, pronto para Sony e Microsoft testarem. Né, e Nintendo em alguns casos. Então, mas durante a produção a gente está também fazendo bug fixing. A gente faz uma avaliação, claro, se tem um bug no jogo que impede os outros de trabalharem, que é um hindering bug, é um bug que os outros não podem trabalhar, para tudo e conserta na hora, é óbvio. Né, se você tem um bug que o jogo não roda mais, por exemplo, para tudo, porque vai ferrar com a vida de todo mundo. Então, claro que hindering é uma casa à parte, onde você larga o que estiver fazendo e conserta, quem for o responsável. Né, e alguém, sempre tem alguém que se identifica lá quando surge um hindering bug. Mas para outros tipos de bugs a gente tem um processo bastante ágil, né, onde a gente tem uma versão adaptada do Scrum que a gente usa. Então tem sprints de produção e sprints de polimento, como a gente chama, durante a produção. Então você, vamos dizer, passa duas sprints botando feature e uma sprint fazendo polimento. Esse polimento ele pode ser tuning, ele pode ser escopo que não deu tempo de fazer nas duas sprints de produção, ou ele pode ser bug fix. Ele pode, se a gente achar que aquelas features têm muitos bugs. A gente faz bug fix, a gente não deixa. Quando a gente sabe que tem um bug, a gente quer consertar o mais rápido possível, não empurrar para o final do projeto. Até porque o nosso finaling pode ser muito, muito complicado se a gente fizer isso. Então, e cabe aos produtores, que são os product owners, nesse processo do Scrum, decidir durante o planejamento da sprint de polimento quanto de real balanceamento, polimento, novas features. A gente pode estar adiantando o trabalho da próxima sprint de produção, se a gente quiser também. Né? O quanto de cada um desse tipo de coisa vai ser feito e o quanto de bug fixing vai ser feito. Então, é bem assim que funciona dentro do processo do FIFA. E o Anderson Cardoso tem algumas dúvidas aqui que ele fala não tem a ver com FIFA, mas a gente responde assim mesmo, claro. Quando ele fala, como é que são feitos portes de games de uma versão portátil para uma versão console? Ele dá exemplos de Assassin's Creed Liberation, Resident Evil Revelations. Ele pergunta, né, se alguém aqui já teve algum projeto nesse sentido, e ele diz que ele acha que são válidos os jogos para quem não tem o portátil, né? Porque às vezes você quer jogar um Resident Evil Revelations e você não tem o 3DS, por exemplo. Agora você pode jogar nos consoles, né? Mas ele diz que são mal polidos. Isso aí, o Anderson, é quando o port realmente é feito nas coxas. Então, você port é um trabalho difícil, cara. Eu tenho muitos amigos que trabalharam com port, porque é um dos tipos de trabalho de desenvolvimento de games mais comuns, por exemplo, em lugares como o Brasil, onde você não tem tanto desenvolvimento de jogos originais novos, vamos dizer assim, tem bastante port, né? Muitas empresas abriram escritórios no Brasil para fazer port dos seus jogos. Então, às vezes era de uma plataforma mobile para outra, né? Entre plataformas diferentes. Então, esse é um tipo de trabalho que eu imagino que muita gente aí tenha uma experiência legal para contar. Eu, por acaso, não tive oportunidade de trabalhar, mas conheço histórias também. E como até consumidor de ports, também tem uma opinião parecida com a sua. Muitas vezes os ports são porcos, são mal feitos. Um exemplo que sempre me incomodou muito, nosso concorrente Pro Evolution Soccer durante muito tempo fazia port do PS2 para o PC, e o jogo de PC sempre eu sentia que estava jogando um jogo de PS2, sabe? A navegação não era boa para teclado e mouse, ela era feita para joystick. Tinham várias coisas nele, assim, na cara dele, que tinha cara de jogo de console, só que não foi portado pro PC da forma que deveria ser, entendeu? A própria EA aprendeu muito com isso também, portes de PC de Mass Effect que foram muito criticados, Mass Effect 1, acho que foi 1. E aí depois no próximo eles já melhoraram bastante, já fizeram realmente um esforço grande para que o jogo do PC fosse um jogo de PC, né? Tivesse a mecânica que é própria do PC. Então eu acho que quando esse port parece dessa forma, mal acabado, é porque foi isso mesmo, não se deu a atenção necessária. E muitas vezes, quando você fala a IA do jogo totalmente burra e falha, até em comparação ao portátil, eu acho que é fruto de um port mal feito. Muitas vezes você desenha um sistema, por exemplo, de IA, pensando nas limitações da plataforma, e você toma decisões ali no meio, que depois, quando você muda de plataforma, aquelas restrições não aparecem mais, e o seu sistema ele fica meio torto, ele não se encaixa naquela nova plataforma. Então, tem muitas decisões que você toma, principalmente quando você fala de portáteis e mobile, são restrições duríssimas para você trabalhar com memória, com acesso aos seus dados, com uma série de coisas que, quando você faz um port, geralmente causam muita dificuldade. É a única explicação que eu posso te dar, é que port, no geral, eu não acho que seja uma boa ideia, porque justamente é um trabalho grande que, às vezes, é quase tanto quanto você fazer o jogo inteiro do zero. Então, mas estou falando também de olheiro, porque nunca tive oportunidade. Vou até, se a gente tiver tempo no próximo podcast, perguntar para o Rafa e para o Fernando se eles tiveram essa oportunidade. Então, já falei pra cacete aqui, fico por aqui hoje no Quick Quest, que não foi tão quick assim. Espero que vocês gostem, deixem suas respostas aí, seus próximos comentários, e a gente volta semana que vem com mais um podcast para vocês. Giliar Lopes, mandando um abraço para todo mundo e tchau.